solo, triple 5594 para puxa e acionamento no pátio 3. Pátio 3 aprovado, puxa e acionamento, triple 5594, chame táxi, senhor. CN 5594. Bom dia, boa noite, 97, informação até o correto, Confins tem o 360 aprovado, pronto, cópia. Boa noite, 97, autorizado para Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, via Zulu 16, nível de voo 360. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 19 decimal 8, transponder 5415, gol 1897. Da El Leda Pipe, controle 198 e transponder 5415, gol 1897. 5415, cotejamento correto, gol 1897. Portão 2, chame pronto para pushback, acionamento, senhor. Vai chamar o 1897. Solo gol 607, posição 5, pushback, acionamento. Portão 5 aprovado, chame táxi 1607. Chama o táxi 1607. Trip 5362, você precisa manter a chegada, é o número 2 na aproximação, vai seguir um Alfa Tango 72 na posição de 12 horas, agora 15 milhas na proa de piloto. Bom dia, eu vou no 642. No 642, eu posso rolar o tráfego da Tani e mantenho no zero. Pode rolar o Tani e mantenho no 642. Tripe 5594 para o táxi com 50 a bordo, 3h30 e alternamos Recife. Obrigado, Tripe 5594. Táxi aprovado via pátio 3, atento ao gol, iniciando o pushback no 5. Guarde para o início do táxi, tem retaguarda do gol, senhor. Ajuste agora no 0 a 0. Ciente com meio 10, a gente confirmando, segue após o gol. Afirmo. Ciente, a gente aguarda então aqui no final do pátio 3. Ciente, o senhor gostaria de livrar naquilo táxi via Alfa, depois Juliette, para passar a frente do gol? Copiou? Copiou, a gente permanece aqui, não tem problema não. Copiado, já. O solo 3607, deu a passagem a alguém aí, pode confirmar? Negativo, senhor. Negativo, senhor. Continue o pushback, chame táxi, por aí. Valeu, obrigado. Bom, no 642, decolagem autorizado no 0, vai 050 graus, 049. Autorizado decolagem, no 642. Controle, bom dia, 3597. Então, 3597, contato radar, voa para nível 360 na saída Arbor LF. Arbor LF, ascensão 360, 3597. Controle, autorizou o 3562, agora com a dona. Trip 5362, redução para 200 nós, prossegue dura. 200 nós, dura. Gol 1804, chame Recife, 13325. 3325, confirma. Confirma, gentileza, é 3325? Afirmativo, 3325. Obrigado, bom dia. Desça para 3000 pés, ajuste chama 090. 3000 decolado 50, controle 1 na 980. 098, gol 964, boa. Bom dia. 7, 188 a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 50 de autonomia. Economia 07, táxi aprovado via Pátio Índia, até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 0 no 0. No ponto de espera chama em toda a frequência 118.95 no 607, tem um bom voo. 610, Pátio Índia, 295, ponto de espera da 10, bom dia. Bom dia. Trip 55 no 4, segue o bom e da boa em direção ao ponto de espera pistão 0, 1010, ajuste, ponto de espera torre 1895, tem um bom voo 55 no 4. Segue o gol chamando a torre, ponto de espera com 1010, o 55 no 4. Obrigado, bom dia. Autorizado em LS, em aposta estabilizada. Tem condições de completar a aproximação com o mês próprio? Afirmativo. Sim, aposta estabilizada. Informa lá. Vai. Pátio 3 para o fim da posição número 9. Adolfo Yankee Oscar, dá presente, você tem livre o início do reboque no pátio 3. Chame na saída do pátio 3 para ingressar no pátio principal, Alfa Yankee Oscar. Só no gol 17 no 5 no gate 1 no 1 para puxa acionamento. 1 no 1 autorizado, senhor. Senhor táxi. Cortará para o táxi no 7 no 5. Eu vou chegar o 607, ponto espera da 10, está pronto. Decolagem autorizada, 040.05. Viva decolagem, voo 607. Passa o externo 2223. Passaria 2223, chame torre 1 no 8 decimal 95. 1895, bom dia. Bom dia. Trip 5363, desça para 2000 pés, redução 1909. 5363, entre normas anuais, descendo 2000, por trás de forma externa. Negativo, mantenha essa proa, aguarde o último vetor para o localizador. Salvador, bom dia, trip 5594, pronto, ponto de espera no zero. 5594, bom dia, mantenha ponto de espera. Sim, 5594. Passaria 2223, pouso autorizado 1-0, vento 0-3-0 graus, 049. Livre pouso, 2-3. Trip 5514, visual, tráfego da passaria de sinal 1-0. Afirmativo. Após o mesmo ali, mantenho no 0. Após o passaredo ali, mantém 5514. 6607, você colou 55, controle 1980. 98, bom dia. Bom dia, Gol 607, passa 1500. Gol 607, contato radar, sou para a nível 360, Del. 360, confirmado? 360. Ok, 360 na Del, 607. Trip 5362, para interceptar o curso localizador, esquerda 1950, reposta estabilizada. 50, esquerda, é para transmissar 5362. Tá 3517, chame Recife 128 decimal 8. 382, obrigado. Taxi aprovado via Pátio e Índia até o ponto de espera custando 0. Ajuste no 0 no 0. No ponto de espera chame torre frequência 118 decimal 95, bônus 795. Tenha um bom voo. Pátio Índia, no ponto de espera 1895. Muito obrigado, bônus 795. Avsa 6570, pronto para corte, senhor? Afirmo mesmo, está avisando. Avsa 6570, autorizado para Sierra Brava Romeo Foxtrot, nível de voo 350, via para o Whisky 58. Decolada pistão no zero, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 1 no 9.8, aciona 5435, avisa cargo 6570. Autorizado Recife 350 via Upper Whisky 58, deflanta 1 no 0 com curva esquerda, na saída pouca transição Caju, controle 109.8 e transponder 5435, passa cargo 6570. Protegimento correto, descargo 6570, no pátio 3, chame pronto para o push para questionamento, senhor. Tomará para o push questionamento, senhor. Solo push questionamento, voo 9897-2. Voo 8.97, no portão 2, foi autorizado passar a cauda, um bog da companhia, senhor, em direção ao ponto de espera pistola 0. Coordena equipe de solo, após a passagem do mesmo, tem livre pushback acionamento, chame táxi, voo 1.897. Ok, após a retaguarda, vai iniciar e chamar para o táxi, 1.897. Salve, Salvador, 2223, ligou. Passageiro 2223, autorizado Alfa e Kilo, até o pátio 3, atento à aeronave, soltando o reboque da Avianca, naquele pátio, senhor. Alfa Kilo 03. Em 362, pouso autorizado no 0, vento 030 grau 049. Teve pouso, tipo 5362. Decolado 58, controle 1998. 199 decimal 8, 5594, bom dia. Bom dia. Paulo Salvador, bom dia, tá 3153, informação hotel. Controle Salvador, bom dia, o 5594 da Trip decolou, cruzou no 1200 na Conde. 5514, tudo uma 30, saindo da Conde, pode voar direto Conde. Direto Conde, o 5514. Via para o Zulu 10 até SMAP, após direto posição Lufto, após direto Barbacena, após direto. Decola da pistão 0, primeira curva à direita, subida Dael, Leda, Bridge, controle 1 no 9.8, transponder 5427, está 3153. Ok, 3153 aprovado, Galeão, nível 380, Zulu 10, ESMAP, direto Lúbito, Barbacena, direto. Decola da 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge. O controle 119.8, transponder 5427. 5427, cotejamento correto, 3153. Portão 62, chame pronto para pushback acionamento. Sente, está 3153. Para pushback, acionamento, avisa cargo 6570. copiador 6570, aborde para o push-pull e questionamento. Alfa tem que Oscar, condições de agilizar ingresso no pátio principal até o portão 09? Alfa tem que Oscar, agilizando o retorno. Afirma, agilize e chame o término no plano escuta, Alfa tem que Oscar. Yankee Oscar, sente. Rádio Secargo 6570, existe um Boeing, correção, um Airbus da Avianca efetuando reboque do pátio 3 até o portão 9 do pátio principal, que na presente está passando a sua cauda. Após a passagem do mesmo, coordenação com a equipe de solo, tem livre pushback e acionamento. Chame pronto para o táxi 6570. Gente, após a passagem do Airbus da Avianca, autorizado o pushback e acionamento do Aston, chamar para o táxi. Sala 01, número 19. 5362, bom dia, vibrando. 5362, bom dia. Autorizado Alfa e Kilo para o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, 5362. Alfa Kilo. No 5, 30 graus com 4 nós, decolagem autorizada. Livre decolagem, Gono, 7 no 5. Era um ato da aeronave azul. Só um minuto, senhor, vou checar. Salvador, companheiro, amigo, canal 6570, aeronave da Azul saindo agora do pátio principal. Ok, obrigado. Confirme outro aeronave que chamou o solo. Modulo da Rio 5973, sente informação, hotel. 5973, sente informação mudando em mais um minutinho para a Índia. Para Recife, eu tenho o nível de voo 310 aprovado para o senhor. Está pronto, Fábio? Rio 5973 autorizado para Sierra Brava, Romeo Foxtrot, via para o Whisky 58, nível de voo 310. Decolando pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 1 no 9, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 95, aciona 5431 no Rio 5973. Autorizado para Recife no 310, decolando 10. Primeira curva à esquerda na subida Puga Caju, controle 198, 28,95. E o transporte 5431 para o Rio 5973. 5431, o contestamento correto, Rio 5973. Chame pronto para o pushback de acionamento. Amarelo, 5973. Casco. Beleza. Ao voo. Sideral 9970, bom dia. A intenção Teresina, informação em curso é a Índia. Copia o nível 340. Sideral 9970, Salvador Teresina, autorizado nível de voo 340. Decola da pista no zero, primeira curva esquerda. Perfil da saída Momo, transição Flock. Após Flock, via rota do plano de voo 5434 no transponder, o controle 119, decimal 8, Sideral 9970. Só confirmando a saída Momo, posição Cogibo, após Flock. Correto, Patrícia, após quando pronto, Sideral 9970. Solo para o táxi, Puro 897, com 149, bordo 319. Campinas, confirmando o POB, autonomia, Gol 897. 149, POB, 3 horas e 19 minutos. Afirmativo, via Índia no ponto de espera, chama 2895, com altímetro no 0, 1 no 0, com voo. Torre Salvador, motivo 897, só com o motivo. Salvador, voo 897. 53, pronto, pushback acionamento, portão 06. Tá 3153, 62 portão, reporte para o táxi. Cliente autorizado, tá 3153. O Alfa Yankee Oscar finalizou no portão 09. Positivo, Alfa Yankee finalizando reboque, grado, bom dia. Center. Voo 897, prossiga. Hotel 00, pronto, sem contato para todos. Já tentou em 1895? 1895, várias vezes. A gente fez agora uma modificação aqui na rádio, chamo novamente, por gentileza. Sim. Salvador, Alfa Cargo 6570 para o táxi, com 2 a bordo, 2 horas e 17 autonomia, transmissão. Confirma apenas autonomia, 0217. Confirmo. Cargo 6570, táxi em frente, via Índia, no ponto de espera chama 2895, 198.95, ou altímetro 1010. Salvador, é o Mike X-Ray. Mandando a nave pro reboque, é o Mike X-Ray. É o Mike X-Ray, Índia. Aqui na parte 3, a posição número 1, pedindo reboque até o pique número 10. A intenção confirmando do pátio 3 até o portão 10 da, do pátio 1? Positivo, senhor, positivo. Vicente, aguarde e mantenha escuta. O Rio 5973 na escuta. Rio 5973 na escuta. É o 9970 na escuta do solo. Sempre. Chicago 6570 após o 800 ali, Matheus. Deixa após o voo ali, Matheus, Chicago 6570. Rio 5973 na escuta. Aqui é que se rende na escuta do solo. Positivo, senhor. Inicia o pushback nos contactos antes do início do deslocamento até o pátio principal. Positivo. Decolado aos 10, 198, controle, boa viagem. 198, obrigado. Controle de Salvador, bom dia, voo 897, decolando a 6. Voo 897. Mantenha 360 saída da EL. 360 da EL, 897. 3153, táxi POB 138, autonomia de 3 horas e 41, alternativa Campinas. 13h41, Campinas, confirmando apenas o POB, o TAN 3153? É, 138. Afirmativo, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via Pátio 1 no Índia, táxi Índia. No ponto de espera chama 28895, altímetro no 0 no 0 1010, TAM 3153. Passar a pista no zero, via Índia, a torre 1895, está 3153. Cargo 6570, declarado Zuno 2, controle 1198, Gozade. 1198, obrigado, bom dia. Sobre Salvador, bom dia, está cargo 6570, passando 3000 para 1350. Apta 6570, submantendo para 350, saída PUCA. 350, PUCA 6570. Solo Salvador, passaredo 2223, informação Índia, autorização para vitória da conquista. Passaredo 2223, informação Índia, confere, aguarde um minuto para cópia. Na sua escuta. Passaredo 2223, na escuta para cópia. Prossiga. Passarei 2223, Salvador Vitória da Conquista, autorizado, nível de voo 180, decola 10, primeira curva à direita, peixe da saída Arbor, após Arbor voa Elefa, onde intercepta, após Elefa corrigindo, direto posição Obdude, Oscar Bravo, Delta, uniforme Delta, após direto Vitória da Conquista, 5437 no transponder, controle 119.8, passarei 2223. Ok, ciente, copiado, autorização nível 180 para a vitória da conquista, decolando da 10, primeira curva pela direita, perfil da subida Arbor, transição Elefa, após Elefa voa Obdude, após Obdude direto vitória da conquista. Transponder 5437, 198 é o controle. Correto, pátio 3, reposto quando pronto, pressionamento, pushback. Reportaremos 2223. Tá, 3153, pronto, ponto, espera a pista 10, bom dia. Bom dia, 3153, autorizado aliás, decolar, pista 10, 30 graus, 4 nós, 1010 altímetro. Gente, 1010 altímetro, livre decolagem, pista 10, tá, 3153. Controle, essa carga 6570 solicita voar Aru. O ABS 6570 chame o centro e solicite ao mesmo. Frequência 1685. 1685, 6570, bom dia. Gol no 897, chame o centro Recife em 13325. 3325, 897. Bora, 5383 já está pronto para cópia? Opa, pronto. Trip 853-84, autorizado Maceió, nível de voo 190, decola da 190, primeira curva esquerda, prefira saída Puca, transição Caju, rota Golf 677. 5443 no transponder, o controle 109.8, 53384. Maceió 190, decola da 190 com curva esquerda na terceira Puca, transição Caju, Golf 677. 5443 responder e contra 319.8, informação Índia, 3 Correto, Patrícia, respondendo pronto. Portaremos, muito obrigado. O Mac X-Way Índia agilizando até o portão 10 do pátio principal, agilizando na medida do possível o Mac X-Way Índia. Positivo, senhor. Rio 5973 para pushback funcionamento. Estimativo Rio 5973, aguarde por gentileza. Até escuta, 973. Tá 3105 atrás. Partiu 2. 153, decolado 17, 19, 8, controle, boa viagem. 19, 8, bom trabalho, tá? 3153. Trip 5514, passando ponte, serviço a dar terminado, chame Aracaju 203. 203, 5514, bom dia. Controle Salvador, um bom dia, tá 3153, perfil Dael, passa 3 mil pés, ascensão 380. 3153, suba e mantenha 380, saída da El. Sobe ao 380, autoriza para onde da El ou Leda, tá 3153? Já da El. Da El, sente. Seria previsão para o Rio 5973? Rio 5973, em coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque. Rio por inspecção no evento, coordenação com a equipe de solo, 5973. Para pushback acionamento, sideral 9970. Sideral 9970, aguarde para push acionamento. Aguardando. No zero, desça para 2000 pés, livre LS X-Ray, passo estabilidade. 2000, livre LS, confirma o ajuste. 1010. 1010, grato. Então 3153, chame Recife, 133251. Ok, Recife 133, sinal 25, tá, 3153. Pátio Índia, Alfa, 1090 no ajuste para o Rio 5973. 2895, bom dia, bom trabalho. Rio 5973, confirme somente autonomia? Autonomia, 3 horas e 50 minutos. Gente, Rio 5973, bom voo. Bom dia, obrigado. Sideral 9970, coordenação do equipe de solo, reporte para táxi. Salvador, bom dia, 15973, próximo ao ponto de espera, pronto para decolar, região da Zé. Rio 973, bom dia. Alinhar e manter, né? Pista no zero. Eu Rio 5973, alinhar e decolar autorizado, 50 graus, 629. Livre, alinhar e decolar da pista no zero. Chamou o Mike X-Ray India. Sente Mike X-Ray India. Tem o 5973, decolado dos 28, controle 1198, boa viagem. 98, obrigado, bom dia. Tudo de bom dia, o Rio 5973, cruza 1500. 4 horas, eu falo meia, voz são 3. Federal 9970, confirmando 3 a bordo. Afirmo. Federal 9970, autorizado o táxi até o ponto de espera via parte 1, Índia, após Alfa, no ponto de espera, chame a torre, frequência 1 no noite, direção 95, altímetro 10, 11. Foi uma liberação total 990, tráfego avistado, chega o trem. Trem tá baixado, travado. Total 990, baixado, travado, vento 50 graus, com 7 nós, 811, 0011. Pouso autorizado. Pouso autorizado, agora 611, total 7. É o 9970, 727, total curta final, observa a passagem, após olhar e manter. Após total na final, ali manter, Salvador, bom dia, azul 4334, tá sendo sendo operador, tá em tráfego no Rio. 4234, informação em dia em curso, o nível autorizado é o 330, pra Recife, já tá pronto pra cópia? Pronto pra cópia, pra frente, tá. Azul 4234, autorizado Salvador para Recife, o nível autorizado é o 330, via Peruísque 58, decola da pista 190, com curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju, respondem 5450, controle 1119, decimal 8. 219. Via Fox 219, total. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, 5-3, então Caju, acena 5-4-5-0, controle 7-9-8-4-2-5-4. Azul 4-2-3-4, cotejamento correto, é o poste pronto para puxar acionamento. Pode estar 4-3-4. Trip 5-3-8-4, confirme a informação. 4-3-4, puxa acionamento correto. Trip 5-3-3-4, em coordenação da equipe de solo, reporte para ataque. Salve Salvador, total 9-9-0, livrou se escuta. Total 9990, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do táxi em quilo. Alfa, reporte antes da quilo, total. Trip 5384, tem condições de aguardar mais uns instantes para iniciar o pushback acionamento? 5384, na escuta? 5384, na escuta do solo? Escuta, agora vai aguardar então. Após a passagem do Boeing 727 da Total, sua retaguarda, se encontrando com a equipe de solo, reporte para ataque. Escuta, após a retaguarda Total passando, está autorizado. Total 9910, autorizado táxi via Kilo até o pátio 3, na posição 07. Via Kilo, pátio 3, posição 07, total 9910. Solo, passarinho do 2223, posição 03 no pátio 3, para o pushback acionamento. Passarinho 2223, informo que é o número 2 no setor para push acionamento, aguarde. Na sua escuta, aguardando. Trip 5384, ciente, reporte para ataque. Fora do solo, Guardião 06. Guardião 06 até o farol de Itapuã, guarde a transferência. É, Itapuã, 6. Ativo o decolado aos 35, guardião transferência, Guardião 06. É. Na escuta? Afirmativo, desculpe, bom dia. O Sideral cruzando agora o 60. Tá cedo, né, comandante? Vamos lá, suba o 340 na MOMO, bom dia. 340 na MOMO, desculpe. Torre, o Guardião 06? Guardião 06, chame o controle 198, até a volta. 198. Chegada é a bom. Desça para 4 mil pés, 1011 no ajuste. Controle Salvador, meu bom dia, Guardião 06. Bom dia, Guardião 06, prossiga. Inspeciona a Ondina, está mantendo 500 pés, vai ficar de tapão agora. Ok, reporte para nova pouso, Ondina. Mostrará a Ondina, 6. Fechamento e frequência 1-8 de som 95, altímetro no 0, 1-1. Ativa Alfa, quanto espera? 102, formado para 3-2. 2-2-2-2-3, após o início do táxi da TR-72, a sua retaguarda, em coordenação com a equipe de solo, reporte para táxi. Positivo, após a aeronave na nossa retaguarda, em coordenação. Inicio push e reporto para o táxi 2223. Salvador. 35384, já posso continuar a dar uma zero pronto. Bom dia. Alinhar e decolar autorizado, 60 graus, 8 nós. Alinha e decola, 5384. Federal 9970, chame Recife, 2685, bom dia. 2085, bom dia, Federal 9970. Recife 384, declarado os 40, controle agora 19.8, por viagem. 7198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, 35384, bom dia. Bom dia, 5384, mandato radar, todo mundo 90, saída Puca. Saída Puca? Quando possível, caso não atrapalhe o seu tráfego aí, solicita, se possível, para o direto de Maceió. Ah, vamos ver a possibilidade com o centro. Muito obrigado, aguardando. Passarelo 2223, estacionado, pronto para o táxi. O nosso POB é 650630, autonomia, Alterna Salvador. Passarelo 2223, autorizado táxi até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera, chame a torre, frequência 118, decimal 9, 5 altímetro, 10111. Equilibre táxi até o ponto de espera da 10, faixa uma torre, 18895, passarelo. Salvador, bom dia, passarelo 2223, tá próximo aqui ao ponto de espera, 10, pronto. Passarelo 2223, bom dia, pistão no zero, linha decolar autorizado, 40 graus, 8 nós. Ciente, linha decola 2223. Só com o Mike, bom dia, prossiga. Mike, prosseguir 500 pés, reportar liberando CTR e, quando possível, se estimar de pouso. Decolagem, o 2-2-2. Tá com 8. Tá com Juliette, aguarde um minuto pra conta. Juliette, confirme a radial que irá manter para esse destino, Correntina.